É um bagulho tipo fora do normal, latino. Ela e os compassos 2009. Essa um dia vai virar. É tudo nosso. Igual Nia Records, vida nova, cara nova. Gangsta rap pernambucano. Vamos comemorar. Custe o que custar. É tudo nosso. É foda viver sem grana chapa, sem Didi Boy. Nós tem que trampar, se fazer crescer, administrar. Elas quer gastar e nós quer transar. Tudo tem um preço e nós quer pagar. Cartão à vista, custe o que custar. Não sei o que eu vou viver, surpresa já superei. Eu já me adiantei, não tá pegando meus pés. Dinheiro em torno do peito, quantos revólver e punhei. Desafiando a lei, quantas vezes eu pensei. A minha hora eu sei, uma pá de vez eu lembrei. Com passa saca chorei, com passa saca saquei. O amor de quem eu pensei, me faz viver como um rei. E eu nunca trairei, as terras onde passei. Favela é palco, rapá, não dá pra contracenar. Vida é cruel se testar, melhor pensar com passar. Vida é perigo, chapa, não tem troféu pra canar. Se invadir vai levar, os cara sabe comprar. Não vem dizer que vai ser como vocês querem fazer. A gente sabe fazer, a nosso estilo vender. A vida é curta, rapaz, melhor tentar conquistar. Fica sentado, não dá, fazer a grana jorrar. É foda viver sem grana chapar, sem Didi Boy. Nós tem que trampar, se fazer crescer, administrar. Elas quer gastar e nós quer transar. Tudo tem um preço e nós quer pagar. Cartão à vista, custe o que custar. Essa porra aqui é igual em Nia Studio Records 2009. L.O. e os comparsas, cartel gangsta PE. Custe o que custar, é tudo nosso. Coração de vagabundo já cansou de chorar. As lágrimas de sangue aqui nos fazem pensar. Bem, Deus, amor, família em primeiro lugar. O inimigo vai viver pra me ver chegar lá. O mais puro sentimento, o ódio pode sujar. Na guerra do orgulho que insiste em travar. A favela sabe, velho, onde eu posso chegar. A favela que decide onde eu vou chegar. Toda glória em vitórias pra se comemorar. Tô na rua onde a missão é se adiantar. Não importa onde véi, vou me adiantar. Não importa como véi, vou me adiantar. Os compassos estão formados no cartel gangsta. Sangue, fio, disposição, maldade no olhar. A fumaça pega bem, serve pra relaxar. Maquinando os adiantos da favela chapar. Oh! É foda viver sem grana chapar, sem Didi Boy. Nós tem que trampar, se fazer crescer, administrar. Elas quer gastar e nós quer transar. Tudo tem um preço e nós quer pagar. Cartão à vista, custe o que custar. É foda viver sem grana chapar, sem Didi Boy. Nós tem que trampar, se fazer crescer, administrar. Elas quer gastar e nós quer transar. Tudo tem um preço e nós quer pagar. Cartão à vista, custe o que custar. Tá na hora de viver, conquistar o sonho, compasso. Você não vai ficar aí parado, né?